que tenho sim. És um presente de Deus pra mim. És o amor da minha vida. É quem me traz inspiração pra eu compor essa canção e dizer que te amo sim. Tu és o amor da minha vida, a bênção que me ilumina, que me dá força pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. A minha alegria nas noites frias e sombrias, quando eu estou na solidão, tu estás sempre me olhando, na tua obra trabalhando, e quero sempre ser assim. Tu és o amor da minha vida, a bênção que me ilumina, que me dá força pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. Tu és o amor da minha vida, a bênção que me ilumina, que me dá força pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. Com Jesus.